Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. É o show! Luxuoso Jackson. O show do Jack na véspera do Círio. O Planeta Show pra você que chega. É marcante assim. Eu vi no céu uma estrela brilhar. O Jackson a comandar. O meu, o seu sentimento. Fala, Léo, você é o grande baby, lá de Manaus. Vieram pro Círio e estão lado a lado com a gente. Beleza, então, hein? Coração, o luxuoso Jackson. Eu quero te amar, lá banda deles, só que em segredo. Deixa o som rolar. Ouvi o Jackson tocar, não tem pra ninguém que eu corpo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém que o corpo sem medo. Eu e você, no amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. O grande parceiro Vinícius, falou com o Chiba lá da RBA TV. Fala, Vinícius! Sou o seu. É bem de longas datas e um cara que a gente tem com certeza. Uma consideração muito grande. Barriere, que vontade do Jackson Vinícius. O amor sem fim. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor. Jackson. Com barriere. Agora Jackson. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som. Família Vibração, obrigado pela receptividade, pelo carinho, viu? Sou beleza! Cantor, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Seu objeto. O grande parceiro Ari, você aí, todo comitiva do bar do Ari na Marambaia, viu? Fala, Ari! Seu filho, ele, o Júnior! Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, eu vago como um predador. Sou o seu... Liberando todas pra você assim, ó. Segura que o Jackson chegou. E para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Grande parceiro Hugo Machadão, você. Logo me amar. E o grande Jonas. Tudo com o estilo da Marambaia, é muito bacana receber cada um de vocês. Aqui do Luxuoso, viu? Tá beleza mesmo? Jackson. É assim, ó. E logo em seguida o Búfalo do Marajó, viu? Festaço realmente, muito bacana, muito prazeroso estar lado a lado com o Príncipe Negro e o Búfalo aqui no Planeta. Jackson, você pode acreditar. Agora E todo comitivo em peso lá do Bom Pará da BR, viu? Fala, Kelvin! É Príncipe Negro, melhor do Pará. Deixa eu liberar mais uma no Jackson! Segura, galera, assim, ó! Bacana receber esse carinho dos fã-clubes e equipes que marcam presença aqui no planeta, viu? Jackson, Príncipe e o Búfalo juntos, por que não? Há muito tempo sonhei com esse grande amor, um lugar tão bonito, vendo que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Esse maranhense é uma onda, Dieguinho, viu? Eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. Sou louco. Olha, rapaz! Pablo Farias! Vem viver aqui comigo. Toda a Zeonite já chegando com a gente também. Um abraço carinhoso. Sim. Pode crer. Um barão vermelho. Bora, Patrick! Você é doido, mano. Você está lá. Bora, gente, só no começo, hein? Vambora, Guilherme, vambora. Vou me apaixonar. É o Jaque da parada, olha só! Eu sou o barão vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. E dali que dali, meu Jaque! Tudo que de alguma forma marcou na sua vida, a gente vai liberando as batidas. O show luxuoso! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não há uma solução pra poder te convencer. De amar. Agora, Jackson. Meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te... Grande parceiro Jonas! Vai, Jonas! Você e o Hugo Machadão! Eu, Hugo! E a carona, não deu certo, não? Pronto. E ela ficou com raiva aqui, viu? Tá ameaçando aqui. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Eu sei que o meu amor era pra dois. Você não quis entender. Só me fez sofrer, só me fez chorar. E aí, Lucas, tudo rapaziada, o Nama, o Fabiano Mix, Marinete do Barreiro, pode crer, fique à vontade no Jackson. Eu não quero nem saber, eu quero é curtir dançar a noite inteira. Louro Bazuca, o grande Marlon, Rodrigo. É que eu quero ver você dançar. Não, Marcelinho. Agita, vamos lá. Toda a galera do camarada Ilha do Marajó com a gente. Já no CD ao vivo. Só esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tingudim, tingudade, dei o Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, dei o Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. O Wesley manda ver mais, mais. Tingudim, tingudade, dei. Show do Jackson. Você é o sucesso do Jackson, o luxuoso Jackson. Use infectado, seu caveiro, infectado, seu caveiro, veneno. Grande parceiro José Silva, você é o Lucas, fala Rodrigo, fala Tico, Marcelene, Valdir Clay, toda a galera da Sacramenta, já no Jackson! Tá beleza? Eles estão no CD ao vivo! Use infectado, seu caveiro, infectado, seu caveiro, veneno. Use infectado, seu caveiro, deixa a festa. Jackson. Luxuoso Jackson. Agora, Jackson. O luxuoso das marcantes. Ele dá valor no Jack e a gente mais ele e vocês. Fala, Carlinho! Jackson. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, eu bem não vá. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? Jack. Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma. Chumbo Jack na véspera do Círio aqui no Planeta Show, juntamente com o Búfalo do Marajó e o Príncipe Negro. Desde já, um feliz Círio a cada um de vocês que marcam presença na véspera do Círio aqui no planeta, certo? Bora liberar, Fábio! Show do Jackson assim! E aí, batidão? Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Essa é a Envolvation, prima da Envolvation. Esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. E fala, Abraão, você é grande Legiane. Alô, Bianca, fala, Tabaco. No CD do Jack. Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Aí de novo, nosso parceiro Luciano e ali da companhia do Ricardinho e também o Adriano, galera de Castanhal, aqui presente com a gente também. Um abraço carinhoso, valeu de coração. E eles vieram hoje curtir o Jaque, valeu, brother. Esperando a sua voz. E a nossa galera de Castanhal nos abraçando também aqui. Valeu mesmo, hein? CDzaço ao vivo do Planeta Show, é o Jackson. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas... Fala, Márcia, você é o Bento, fala, Tico. Tudo com o mesmo de Viseu, viu? Muito bacana receber os romeiros. Frente a frente, o Jackson. Tudo parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso de ter a verdade, matar essa... Grande parceiro Louro de Traguateua, todo argumentivo de Traguateua. Olha o sábio por ali, meu amigo, Louro das Marcantes. Tá beleza? Muito bacana receber vocês, viu? Que prazerzaço! Fala, Madrid, Galadói, Lu, Vanessa, lá do Barreiro. Meu grande amor, eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei. Grande parceiro, um geastro da mídia, você é a Josiane, fala, Gleice. Vai, Romário. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, de verdade. Bora, meu Jackson, tocando assim, ó. Toda a GDC de Santa Cruz, do Arari, lá do Marajó. Fala, Gaiato do Conjunto. DJ Guilherme. Agora é Jackson. O luxuoso das marcantes. Luxuoso porque é legal. Sei que foi tudo legal. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Grande parceiro Lucas, da Udama, ele e a Nete, fala Fabiano! Ai, ai, ai, ai. Mais meninas do Barreiro, abração do DJ Guilherme, tudo aquilo que faz o Jack. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você vai dizendo que é o fim. Jackson do Planeta, sucesso total! Tendo só mais uma chance, vai pro nosso romance. Não tem mais um lance. Esse aqui bora vai botando vai. Pra cima, Gil! Jackson. Seja bem-vindo. Jackson, daqui a pouquinho tem Príncipe Negro e logo em seguida o Búfalo. O Felicínio. Tô carente, de amor. Tô querendo te amar. Tô carente. E aí, Léo, você é o Janderson, Luciano. Tô querendo te amar, foi um abraço apertado. Ele e sua primeira dama e todo o comitivo lá de Bragança, viu? Galera de Bragança, da Pérola do Gaitê. Coração, é a cidade com certeza. Paixão. Abraça o Jaque com todo carinho. Milene, Portugal, então agita. Lá no Forró Bodó, Augusto Montenegro, a partir de 4 da tarde, 12 horas de festa, vai até 4 da manhã. Jackson, Búfalo do Marajó, Nelsinho Rodrigues, Banda Cheiro Verde. Amanhã, dia do Círio, Forró Bodó. E não esqueça que de segunda a sexta-feira tem programa Jackson na Rádio Metropolitana FM, 94.3, de 4 às 5 da tarde, programa Jackson na Metrô. E banda Tentação Melody. Adorei. Todos os primos de Abaitetuba, Índio, Edu, Careca, Massa. Talibinha. E agora? De Cachoeira do Arari. Tá no Jackson. Olha as marcantes. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Guilherme, nosso parceiro Fabrício. E ele também tá aqui presente com a gente. Grande Fabrício. A companhia também aí da Fernanda. Galera do Alcará, meu irmão. Tamo aqui com vocês. Essa galera, essa que boa. Nosso amigo também, nosso parceiro Boca também está aqui presente com a gente. Um abraço pra você, valeu garoto. Meu xará Dieguinho também está aqui presente com a gente. O Dieguinho das Angues, um abraço carinhoso, meu garoto. Ele da companhia também do Luluzinho das Teses. Todo mundo no apoio aqui no Jack. Tem amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Joel da Fazenda Real, lá de Viseu, viu? Um abraço a você, papai. Toda a comitiva de Viseu, tá por aqui, galera de Dracoatela. Arranco teu vestido, te deito aqui comigo. Te dou-lhe uma linguada bem no meio do umbigo. Te falo coisas loucas, bem baixinhos no ouvido. Você fica arrepiada hoje. sua menina, não sou um brinquedo pra você. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer? Daqui a pouquinho tem Mega Príncipe Negro. E em seguida o show do Búfalo. Noitada completa, festaço, hein? Em todas as épocas, como eu sempre falo, bora, meu Jackson. Esse é o novo Jackson, o luxuoso das marcantes. É DJ Guilherme. De livre-arbítrio andei, na contramão do nosso gostar. Fala, cunhado! My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. DJ Fábio. Já por aqui, Fábio e Dieguinho. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, Jackson. Telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rádio não consigo escutar. Fala, Janjinho! Me lembro todos os cabetinhas. Você e aí, Danilo? Ia voltar. Por isso não consigo te esquecer. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Bora! Chega mais! Atenção, Clailson, gerente do Jackson, dá um chega rapidinho aqui. Um dia, por favor. Uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria. Deixa eu abraçar com muito carinho esse cara aqui. A gente tem o respeito, uma consideração enorme, viu? Grande parceiro Duda, vai do Mega Príncipe Negro. Gente boa demais! E um profissional realmente diferenciado. Tudo muito rapidinho por aqui hoje, Fábio! Jackson! Jackson! Parceiro André, toda rapaziada, aparelhagem, gladiador, vai do Barreiro. Você, o Coyote, o Daterrome, Golão de Souri. Bora, galera. parceiro Sávio da Bora aqui, viu? Tudo comitiva. Lá de Traguateua. Louro das Marcantes, tá no lugar certo, louro. Se liga na contagem. Por que louro cozido, Fábio? Um, dois, três, trec, trec, prega das aparelhagens. E aí, louro? Um, dois, três, se liga na contagem, vem dança. Que é o homem do carro, papai. Aparelhagem, um, dá no CD do Jackson. Na contagem, vem dança comigo, prega. Bora, Sávio. DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com Aroto. Bora dançar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. Todos os primos, juntos e misturados. Um transação. Grande Michel. Na brasa com o Super Som. E a equipe no 12 lá de Salva Terra. Um vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. O grande parceiro Wallace e o Mozinho Wellington. O animal! Essa dupla que arrebenta. Tá aqui no... Jackson. Se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. Toda a família Príncipes do Rock, o da Sacramenta, vem, já comigo. Brega das aparelhagens, DJ Cobra faz a festa com o Imperial, Clube do Remo com o Haroldo, a gente sem parar. Bora liberar, Brasil! É o show marcante do Pará no momento! Jackson. Ai, ai, ai. É o cara! Cara fina lá de Souro, e é isso, Marcelinho? Fala, Jonas, cadê o Hugo? Tenho só um mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com o som que bate forte no estado do Pará. Jaque! Jackson! Comando é Wesley, DJ Jumar. Jackson e Búfalo. Essa noite eu vou sair lá no Forró Bodó, gente. Segunda-feira, ressaca do Círio. Jackson vai estar no Clube Abestina Independência com a Mário Covas. Essa semana vou zoar. No Pop Dance vou estar dançando em breve. Se você não vai querer voltar, essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Agora, Jackson. Atendimento sempre especial. Apetece é que eu vou dançar. Apetece. Tudo. Apetece. Tudo que marcou sua vida. Yeah. Apetece. Jackson. Apetece. Yeah. Apetece. Yeah. Apetece. Yeah. Apetece. Segura, senhor! Do Músico de Nelson, juntamente com o Pitico na produção do Búfalo. Gente boa! Show do Jack do Planeta! E chega, e chega, e chega! Chega pra curtir, chega pra dançar! Jackson, agora! Jackson! Chega pra curtir, chega pra dançar! Com o Mini Rubi, a nave mirim do Pará! Fala, Guilherme! Deixa eu abraçar também com todo carinho, toda a rapaziada da equipe Dose Dupla! A galera do grupo do WhatsApp aí curtindo também a gente! Um abraço carinhoso! Ele já invadindo aqui o planeta! Um abraço carinhoso! Já chegando pra curtir o Búfalo Mega Príncipe e o luxuoso das marcas! É o Jaque! Mini Rubi, a nave mirim, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir! Mini Rubi, a nave mirim, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir! Todas as nossas atrevidas, o Gole também aqui presente com a gente. Um abraço, meninas, valeu de coração. Alô, Alanda, você, a Júcia, a Arlene. Todos aqui com a gente. Meu amigo Darlan, nosso mototaxista particular. E ele também tá no Jackson. Jackson! Show do Jack! Tocando as aqui do planeta! Pra você que chega, embarque nessa viagem! Tudo que embarcou, a gente vai rolando assim, assim, assim, assim! Tudo que marcou sua vida, você ouve no Jackson, o luxuoso das marcantes. E para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Meu Jackson! Nopa, traga aquela mina, mó piriguete, né? É isso. Marcante na medida exata, assim, ó. Quando ela me vê, ela mexe. Piripiripiripiripiriguete, rebola devagar, depois desce. Piripiripiripiripiriguete, quando ela me vê, ela mexe. Tudo bem com o Benjima da galera da moto de São Miguel do Guamá? Desde cedo por aqui, viu? Carlinho Multimídia, agora no Jackson. Parceiro oficial do Fábio e de todos nós. Purina, ela não paga, nem acontecia. Pode se a sua carteira tiver vazia. Vai na micareta, vai no pop rock. Festa de axé, ela só anda de top. Ela usa brilho, pisse no umbigo. Quando... Eita, minha piriguete! Quando ela me vê, ela mexe. Piripiripiripiripiriguete, rebola devagar, depois desce. Piripiripiripiripiriguete, quando ela me vê, ela mexe. Piripiripiripiripiriguete, rebola devagar, depois desce. Piripiripiripiriguete, foto de espelho na exibição. Ela curte funk quando chega o verão, no inverno essa mina. Nosso parceiro Alex Beltrão, tudo com o Bijuba. Lá no depósito já saída, Guanabara. Fala Alex Beltrão! De marido, ela gosta de cara comprometido, não tem carro. Anda de carona, ela anda sexy, toda guapetona. Ela não é amante, não é prostituta. Ela é fiel, ela é substituta. Quando ela me vê, ela mexe. Piripiripiripiripiriguete, rebola devagar. Tudo com o mesmo dos Transformers. Piripiripiripiripiriguete, da pedreira, por aqui, meu. Ela mexe. Piripiripiripiripiriguete, rebola devagar, depois desce. Só na pisadinha, bora, bora, só na pisadinha. Só abraçado, amigo do carinho, nossos parceiros, amigos aí, os professores lá de Castanhal, meu amigo Kleber está aqui com a gente, professor Danilo também está por ali, ele e o Thiago, meu amigo Careca também está aí. É a nossa rapaziada, a galera de Castanhal invadindo aqui, ó, o planeta pra curtir o Jack, pra curtir o Búfalo e o Mega Príncipe. Vamos! Ela desce, se eu mando, ela sobe, essa gatinha tá com tudo e com ela ninguém pode. Do Barreiro comigo por aqui, meu grande parceiro Mal Mal, você, Balô Calado, Patrick, Lua, olha só essa gatinha, juntinhos, ela tá quieta demais, e me faz uma gracinha, eu tô vibrado no que ela faz, e aí? Bora, Jackson! Vive a lesão de guido, tere que de amor, eu tento essa noite. Já, já, tem CD ao vivo, Clailson, show, show. Olha a tua rede, papai. Escrita, Clailson. Recepção de rei hoje, viu? Vamos lá. Nosso amigo Cadu também tá por ali com a gente, Guilherme. E de pouquinho em pouquinho a multidão vem chegando. Vem massa realmente pra curtir aqui o nosso super festão aí. A festa dos Romeiros. Que marca, claro, os Círios de Nossa Senhora de Nazaré. Igual hoje, reúne Jackson Búfalo e o Mega Príncipe. Unidos hoje pra fazer a alegria e diversão de todo mundo. E o Jack tá aqui só nas marcas. Bora aqui, bora aqui. Luxuoso das marcantes. produção do Jackson agora. Muito prazer, Nilcinho, família Mega Brother, de Cachoeira do Arari. Nosso amigo Paulo Farias também está aqui presente com a gente. Os irmãos Farias, a galera da Zeune de lá de Castanhal também invadindo. Um abraço aí! Já, já, você deu o bimbo! Cassinho da GD15. É o show marcante do momento no Pará. Jackson. Jackson!